Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Você já pode adquirir o seu Diário Espiritual 2013. Nele você pode fazer exercícios espirituais, anotar compromissos, apelos de Deus e acompanhar a liturgia diária. Aproveite o desconto especial de lançamento. Entre na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e faça o seu pedido. Se preferir, ligue para 041-3221-6050 e encomende o Diário Espiritual de 2013. Você também encontra este produto nas melhores livrarias de sua cidade. Filhas da Hora da Misericórdia, queridas rádios irmãs, hoje é domingo. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estão conosco, sintonizados, aqueles que rezaram comigo o Terço da Misericórdia. Hoje é o quarto domingo do Advento. Agora, eu quero que você escute o que foi deixado na plataforma. Escute. Oi, Padre Reginaldo, tudo bem? Quem fala aqui é o Eduardo, eu tenho 6 anos, aqui da Fazenda Rio Grande. Eu amo o Senhor, por isso vou cantar. Se vier a noite traiçoeira, que a cruz pesada foi, Deus ficará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Um beijo no seu coração. Eu amo o Senhor. Tchau. Muito obrigado. Que coisa mais linda, gente. Que coisa maravilhosa. Essa foi uma das primeiras músicas que eu gravei no CD Deus é Presença Real. Um grande abraço. Feliz Natal para você e para todas as crianças. Noite traiçoeira, isso aí, Deus abençoe. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. É, hoje é o dia das crianças, ah, que bonito. Lucas capítulo 1, 39 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu de alegria no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem a honra de receber a mãe do meu Senhor? Pois assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu porque acreditou, porque hão de se cumprir todas as coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos queridos, o texto de hoje mostra Maria grávida que visita Isabel. Sua prima, já idosa, que também estava grávida na velhice, ela que era considerada estéril. Maria, a nova Eva, a mulher do Novo Testamento, visita Isabel, a antiga cepa, a mulher do Antigo Testamento. É muito forte essa analogia. A nova Eva, a mulher do Novo Testamento, traz Jesus para saudar a antiga cepa, Isabel, que traz João. Peçamos hoje, domingo, o último domingo antes do Natal, que Maria, cheia, repleta de Deus, traga para nossas casas, para as nossas vidas. Eu peço no meu sacerdócio, e você peça na tua família, no teu casamento, peça na tua vida conjugal, cada um pedindo por si. Vem, Maria, trazer o Salvador. Vem, Senhor Jesus, no teu Natal. Eu insisto em dizer, o Natal é dele, é nascimento dele. E nós somos chamados a participar desse mistério. Clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. É tempo de Natal. A gente já sente chegando o Natal. Você não sente? É tempo. As pessoas se perguntam. Esses dias eu respondendo várias entrevistas, por que o Natal mexe tanto com a pessoa? Gente, é muito fácil entender o porquê. Sabe por quê? Porque existe mistério maior do presente que Deus nos dá, Jesus. Então o que nós vivemos neste tempo de Natal é o presente de Deus. Esse tempo de harmonia que nós vivemos, de solidariedade, é fruto do nascimento de Jesus. Por isso o Natal tem um brilho especial. Por isso a gente se emociona com mais facilidade. Por isso que a gente dá aquela saudade. Porque o eterno se faz humano. Deus vem ao alcance da nossa carne. Natal todo dia, essa é a meta. Natal todo dia. Oh, meus filhos e filhas, se nós entendêssemos que Natal é todo dia, então nós seríamos mais solidários, seríamos mais próximos de nossos irmãos, nós seríamos mais sensíveis à necessidade dos outros. Você foi à missa hoje? Se você quer poder desejar um feliz Natal, hoje você tem obrigação de ir na missa. Então você vai estar de fato apostando no Natal feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Menino Jesus, os sinos já tocam, o céu já se abre. Vem, Senhor Jesus, que nossas famílias sejam de fato um presépio vivo, que nossas casas sejam uma gruta de Belém e que nosso coração seja uma manjedoura. Abençoai a água. Abençoai a roupa dos enfermos, abençoai as fotos de família, e que esses dias que antecedem o Natal sejam de profunda graça, Senhor, e bênçãos. Mas nós queremos uma bênção muito especial por aqueles que neste momento estão com uma solidão profunda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde.